Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Deus avisa antes. Profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Firmados nisto, estamos aqui na religião de Deus, com a legião da boa vontade, fazendo a chamada geral de fim de ciclo. Chamada geral que teve início num dia memorável em que o irmão Zarur deu por iniciada na Rádio Mundial do Rio de Janeiro esta campanha ou cruzada da chamada geral, que é um alertamento derradeiro ao Brasil e do Brasil para o mundo, de que os tempos chegaram. Carta à igreja em Sardes, capítulo 3, versículos 1 a 6, do Apocalipse de Jesus, segundo São João, para hoje. Já estão todos com a Bíblia na mão? Essa igreja é muito interessante. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, perceberam bem? Se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora me levantarei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida eterna. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Meus amigos e meus irmãos, eu fiz aqui umas anotaçõezinhas e vamos conversar com vocês em torno delas. Primeiro, Atos dos Apóstolos de Jesus, capítulo 1, versículo 8. Jesus, depois da ressurreição, e antes de subir aos céus, de onde voltará da mesma forma que se elevou às nuvens, deixou este alertamento, que é também uma ordem, aos seus apóstolos e discípulos. Aí o versículo 8 agora, no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos do Cristo de Deus. Que esta aqui é a inspiração de todos os que formam a geração dos Paulos na religião de Deus. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até as extremidades da terra. Nós poderíamos dizer, e sereis minhas testemunhas, tanto na religião de Deus, como em toda a legião da boa vontade, e no PBV, até as extremidades da terra. E nós todos temos que ter, para cumprir essa tarefa, o zelo apostólico de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 11 a 17. Tudo isto é uma preparação para entrarmos na igreja de Sardes, que em alguns programas já fizemos a leitura, já demos a sua presença histórico-geográfica, provar que ela tem existência real, na Ásia Menor. Espero que ainda hoje entremos no seu entendimento espiritual. Chegaram lá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 11 a 17. Diz Paulo o apóstolo, o mentor da geração dos Paulos da religião de Deus, que a preparação espiritual apostólica para que vocês cumpram as suas tarefas. É o que ocorre nessas reuniões que nós estamos fazendo. Aqui é o céu da religião de Deus reunido, que está lá no primeiro volume das diretrizes espiritualistas da religião de Deus. A missão do céu é nos preparar espiritualmente para essa tarefa. Pregar a homens, povos e nações. Mas temos que ter o zelo apostólico de Paulo. E assim, conhecendo o temor de Deus, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Persuadir os homens, quer dizer, pregar a eles. Aí Deus nos reconhece como seus apóstolos. Pregar aos homens a palavra de Deus, claro, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento. E espero que também a vossa consciência nos reconheça. Quer dizer, que reconheçamos a autoridade dele, Paulo. Ele falava aos coríntios, que certamente deviam andar queimando a paciência do discípulo de Gamaliel. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Pelo contrário, damos-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Muita gente, como na igreja de Éfeso, nas igrejas sempre apareciam aqueles que queriam trazer coisas muito bem intelectualizadas, mas que não tinham nada a ver com Jesus. Porque Jesus fala, em primeiro lugar, ao coração. Por isso ele não foi, quando ressuscitou, não foi se mostrar, como eu explico na decodificação do Pai Nosso, no terceiro volume das diretrizes espiritualistas da religião de Deus. Não foi se mostrar aos sinedritas, nem aos romanos, somente àqueles que acreditaram nele e perseveraram. Que o império de Jesus não é como o império romano, o império não sei o que se desfazem ao sopro da lei de causa e efeito, ao sopro da verdade de Deus, eles se desfazem. Mas o império que Jesus constrói nos corações, e que o zelo apostólico de Paulo cuidava, esse não se desfará jamais. Por isso que ele diz assim: passará o céu, passará a terra, mas não passará. Então, construamos um império nos corações. E não na aparência. E os que se preocupam em mostrar a aparência se desfazem, se dispersam, somem. Prossegue Paulo, porque se enlouquecermos é para Deus, e se conservarmos o juízo é para vós outros. É aquilo que nós sabemos, o bom senso humano nada tem a ver com o bom senso divino. O pouquíssimo tem a ver, a não ser quando se liga o bom senso humano ao bom senso da humanidade de cima. Pois o amor de Cristo Jesus nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Quer dizer, para não ter a segunda morte, nós temos que lavar as nossas vestiduras no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, isto é, passando o que ele passou. Se ele morreu para a humanidade, ressuscitou para Deus, temos também que morrer para a humanidade e ressuscitar para Deus, para não termos o efeito danoso da segunda morte. Porque Jesus diz assim, dizia aos seus apóstolos, que eles não deviam temer a morte do corpo. Isso aí é libertação, quando se vai na hora certa. Suicídio não resolve as angústias de ninguém. Estou chamando a atenção. O que é o pior é a pessoa suicidar-se e depois descobrir-se no outro lado numa miséria. 1 milhão de vezes pior do que está enfrentando aqui. Miséria física, miséria moral e espiritual. É o terceiro volume da Diretriz Espiritualista que se encontra esse tratado sobre o suicídio, né? Contra o suicídio. E vejam vocês, o amor por Jesus na terra nos constrange. Nem todo mundo quer ouvir falar de Jesus. Mas nós queremos um aplauso para Jesus. Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, portanto, por Jesus. Assim que nós daqui para frente, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Sim, conhecemos Jesus como Espírito. E assim, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, pois as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram todas elas novas. Por isso é que eu digo, eu só tenho saudade do futuro. Carta à igreja em Sardes. O que significa Sardes? Segundo Uriah Smith, um dos grandes estudiosos do Apocalipse de Jesus, segundo São João, e ele faz transcrição de definições de outros, significa príncipe ou cântico de alegria, ou o que permanece. Conheço as tuas obras, sei que tens nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante, corrige-te e arrepende-te. Vocês vão ver que a igreja de Sardes está repleta de vitórias mundanas. Diz assim: ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas estás morto. Ora, a igreja de Sardes é o período de grande projeção no chamado cristianismo dos homens. Ela está enquadrada naquela passagem do Evangelho que Jesus diz assim: de que te adianta ganhares o mundo inteiro e perderes a tua alma? Pobres diabos, dizia Jesus, andam o mundo inteiro para convencer os homens das suas doutrinas e depois, ó, vocês os colocam todos a perder. Sei que tens nome de que vives, mas estás morto. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Quer dizer, não permita que aqueles que estão aí e ainda guardam alguma coisa se desanimem, se tornem desanimados. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Como quem diz assim: deixem de fazer besteira. Vocês foram mandados à terra para encher de ânimo divino, apostólico, a humanidade. Alguns, um povo maior, outros, um povo menor, quer dizer, no sentido de quantidade. Regiões inteiras, religiões inteiras, ou tribos, ou distritos religiosos. Para nós, todo dia é dia da religião. Cuidado, olha, muita gente se perdendo por aí. Não vá permitir que todos se percam. Mantenha o ânimo deles aceso. Consolida o resto que está para morrer. Não permita que esse resto morra. Essa terça parte que vai restar do Armagedon, da grande tribulação, não permita que pelo menos essa parte se desfaça no desânimo e na falta de fé. É o que está dito aqui. E como manter esse ânimo aceso? Pedro Apóstolo fez isso muito bem ao chamar a atenção para os irmãos que estavam já cheios de esperar Jesus, que entenderam a coisa ao pé da letra, e começaram a ouvir o cântico desonroso dos fujões, dos desertores, dos que queriam cair na gandaia, que se aliaram aos gozadores que viviam dizendo: em que ficou a promessa da volta do seu Senhor, hein? Em que ficou? Então diz o apóstolo, o grande pescador da Galileia, que não sabe o que estão dizendo, que estão julgando as coisas divinas pelo bestunto humano, pela ignorância humana, porque 1000 anos para Deus são como o dia de ontem, que já passou. Eles não conheciam reencarnação. Quando o irmão Zaru diz que Satanás é o próprio homem, ele sabe muito bem o que está dizendo. É só ficar esperando o diabinho de chifre e rabo. O que que eram aqueles que andavam disseminando na igreja primitiva a ideia de que Jesus seria um mentiroso, que disse que ia voltar e não voltou? Naquela altura, a falência religiosa dava início ao ateísmo, à geração do ateísmo. Mas está aqui, ó, o pedaço da igreja de Sardes. A falha. Ser vigilante, versículo 2 em diante. E consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Essa turma aqui da igreja de Sardes era muito boa na partida. Saía forte e depois ia apagando. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido a sã doutrina, é claro. Guarda o que tens ouvido e arrepende-te. Quer dizer, não abandones a primeira caridade. Não abandones a doutrina pura de nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, se não vigiares, é vigiares a volta do Cristo. Onde é que estava a fortaleza dos cristãos primitivos? A fé em que Jesus voltaria e que tudo aquilo que ele pregou seria válido. Ora, se ele disse que iria ser morto, ressuscitaria, ressuscitou, por que que não se cumpriria a outra parte da promessa dele de que voltaria? Só que o tempo cuida a Deus e não a nós. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido a sã doutrina. Guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, o que é que Jesus mandou? Que nós vigiemos e oremos até que ele volte. Portanto, se não vigiares, orando, vigiando, quer dizer, trabalhando e orando, virei a ti como ladrão, portanto, de repente, e não conhecerás de modo algum a hora em que virei contra ti. Para esse Jesus vem contra. Que barbaridade. Então a turma aqui está sendo repreendida porque se esqueceu de pregar a volta de quem? Jesus. E vocês vão ver em que absurdo eles caíram. Porque Jesus, no Evangelho, na carta à igreja, em Sardes, em Paulo apóstolo, está anunciando aqui que volta. E apesar de tudo isso, os irmãos da igreja em Sardes estavam comendo mosca. Porque de certa forma, não guardando o que Jesus ensinou e deixando de cumprir suas palavras e exemplos, estavam também perdendo o espírito da primeira caridade. Deus está presente. Viva Jesus, o Cristo estadista, que já vem em nossos corações para sempre.